eu conheço uma pátria distante, onde o sol não se põe jamais. Lá não existe dia nem noite, as eternas, pois o sol que lá brilha é o amor de Jesus, nosso irmão. Ó Jesus, amorável mestre, ó Jesus, tira-me desta tristeza que me invade o coração. Guarda-me desta tristeza que me alegra o coração. Mas, pois o sol que lá brilha é o amor de Jesus, nosso Rei.